compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo. Tenho culpa se você chorou, se não deu certo. Foi tudo culpa do amor. Não sei porquê esse amor existiu entre nós. Agora só resta esquecer. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Portal do Arrocha. Peço perdão mais uma vez se compliquei sua vida. Não tenho culpa se você chorou, se não deu certo. Do amor. Não sei porquê esse amor existiu entre nós. Agora só resta esquecer. O tempo é quem vai dizer. Só sei que está tudo acabado entre eu e você. Só sei que está tudo acabado. Sei que está tudo acabado entre eu e você. Vocês gostaram?